mais um ano passou. Mas não esqueci de viver, que o que ficou, irmão, faço questão de dizer. Brasil de FHC morou, pouco mudou, real desvalorizou. E não era pra inglês ver, cê pode crer. 2000 deu a cara para bater, 174 marcou, MST na TV. Violência apareceu, culpados a se esconder. Prometeram solução pra nunca mais resolver. E é desse jeito, vai ver, que nem sempre era assim. 2001 e a odisseia jamais chegava ao fim. Novo milênio, promessa e esperança nas mãos, pra ser um ano de luz, que ficou só no apagão. Desesperança geral, lembranças que estão no vento, tipo P34, Jorge Amado, 11 de setembro. E logo vejo muita gente que queria sim, mas meu desejo é que a festa tivesse seu fim. Mas não, não, 2002 chegava e na moral, tirando a copa, o resto tava igual. O Washington Oliveto não curtiu o carnaval, e o Tim Lopes descansou só no seu funeral. Eu parei pra pensar, toda coisa passou. E se eu pudesse voltar, o que eu faria para ser melhor? Alguém parou pra escutar, aviso nunca faltou. Mas as coisas boas tão lá, e o meu futuro é o que tem que ser. 2003 vinha com tudo, renovava o poder. Brasil entrava na cena com Lula. Quero só ver, conhece o fim da história? Não. Nem precisa dizer, repete a mesma de antes, que dá na mesma, vai ver. E mais um ano passa, resgatou-se a tristeza. Mais uma vez, um homem perde pra natureza. É terremoto, maremoto, enchente, furacão. É atentado terrorista e boost de reeleição. Pensa só, irmão, é Bagdá na mira. Inocentes se vão na guerra, outros no Katrina. E nem olhada, menina pequena que sobreviveu, fez sentir menos raiva, amigo, do que aconteceu. Eu parei pra pensar. Toda coisa passou. E se eu pudesse voltar, o que eu faria para ser melhor? Alguém parou pra escutar? Aviso nunca faltou. Mas as coisas boas tão lá, e o meu futuro é o que tem que ser. 2006 chegou, com alívio e satisfação. Suzane von Richthofen vai mofar na prisão. Ou não, o Suda nos deixou, preocupação. Promoveram Marcos Pontes e rebaixaram Plutão. Então, se liga nessa, vive só pra tentar. 2007 passou, muita coisa pra contar. E o capitão falou, quê? Ninguém vai subir. E ao mesmo tempo, aviões carriam por aqui. Diferentemente dos que caíram por lá, Obama é salvação. Um motivo pra preocupar, sei não. Tenho motivos pra desconfiar, mas só perdeu na última curva, irmão. Que azar. 2009 vem, e perdas vem também. O rei do pop nos deixa, mas outros ficam, amém. Sabe que eu sou do bem, né? Por isso disse, venderam ideia da gripe, cobertaram toda a crise. Meu sonho é voltar, consertar cada problema, fazer 2010 seguir sem nenhum dilema. Mas se a chance não é real, vou viver diferente. Pensei na história que vou escrever daqui pra frente.